Inspira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. If you're coming with me, you need nerves of steel. Cause I take corners on two wheels. But it's a never ending circus ride. Pain of heart need not apply. Thank you. muera, no vayas a llorar. Al visitar mi tumba, te quiero oír cantar. Tal vez antes a tierra sabrás lo que te quise. Yo quiero oír que dices que ya aprendiste a amar. El día que yo me muera, no vayas a llorar. Desde un jardín del cielo te quiero oír cantar. Yo quiero ver que el fruto sembrado en mi partida salvó tu pobre vida que nunca supo amar. Desde un jardín del cielo te quiero oír cantar. Yo quiero ver que el fruto sembrado en mi partida salvó tu pobre vida que nunca supo amar. El día que yo me muera, é viver. A Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1 oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Everything but the kitchen thing. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen thing. Com Sean Klein no Canal 1. O Caipira Internacional. Rádio Antena Web, Canal 1. Everybody is somebody in our CB world. Ain't nobody and nobody in our CB world. You can call your name and stake your claim in the Handel's Hall of Fame. 'Cause everybody is somebody when you got you a CB name. Show me another place, here or outer space, you're never lonely again. Where a bug can call a Mac or even piggyback right behind a friend. You can say what's on your mind, tell the day or time, talk to an angel girl. 'Cause everybody is somebody in the CB world. Everybody is somebody in our CB world. Ain't nobody, nobody in our CB world. You can call your name, stake your claim in the Handel's Hall of Fame. 'Cause everybody is somebody in the great CB game. In the night or in the sun, you can find someone to tell your troubles to. If your color's white or black, they always call you back just to talk to you. And if your hair is short or long, you can get along from granddads to little girls. 'Cause everybody is somebody in the CB world. Everybody is somebody in our CB world. Ain't nobody and nobody in our CB world. You can call your name, stake your claim in the Handel's Hall of Fame. 'Cause then you're somebody when you got your CB name. I said everybody is somebody in our CB world. In a land that's seen some changes since Cobb and Co. passed by, in dusty heat waves dancing from Berg to Gundagai. Across the hazy regions, the mail coach rode on high. He spied a web this country underneath the southern sky. The country folk she carried from cities and the towns, the milers that were traveling in search of better ground. The teamsters and their horses, as tough as Gidgee wood, from granite belts in southern states through Queensland droughts and floods. Now the spirit of our Cobb and Co. is on the move again, rolling up the country and back to days as when Freeman Cobb made history in a land so hard and old. Yes, the spirit of our Cobb and Co. is back out on the road. If you see the old white mail coach somewhere on the track, 100 years of history she'll be bringing back. So climb aboard and travel and feel the spirit flow in days of Henry Lawson and the lights of Cobb and Co. Yes, the spirit of our Cobb and Co. is on the road again, rolling up the country and back to days as when Freeman Cobb made history in a land so hard and old. Yes, the spirit of our Cobb and Co. is back out on the road. Yes, the spirit of our Cobb and Co. is on the road again, rolling up the country and back to days as when Freeman Cobb made history in a land so hard and old. Yes, the spirit of our Cobb and Co. is back out on the road. Yes, the spirit of Australia is back out on the road. Canal 1. If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. In a dimly lit corner at a place outside of town, tonight we'll try to say goodbye again. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. I love you, but we're strangers when we meet. The coyotes are howling out where the dove is born. When spurs are a-jingling, this cowboy is singing a lonesome cattle call. Cattle call. light as a feather, singing my cattle call. Prairie, and I sing with an old western drawl, singing my cattle call. Próxima estação, Antena Web. Eu quero beijar a tua boca para matar esta malvada saudade. Somente felicidade. Ai, saudade louca, que eu tenho de beijar a tua boca. Ai, saudade louca, que eu tenho de beijar a tua boca. Ser o muito que sofri. Eu quero estar junto contigo e desta forma cantar só para ti. Ai, saudade louca, que eu tenho de beijar a tua boca. Ai, saudade louca, que eu tenho de beijar a tua boca. Só porque me chamaram de quadrilátero. Dizem que eu canto moda da idade milênica e que os meus versos já estão reumáticos. comentários irônicos. Quem fala é porque tem problemas psíquicos. No braço da viola provo sou biônico. Não sou eu quem digo, é a opinião dos críticos. Ser imitador eu até acho válido, mas falar dos colegas não é bem simpático. Cuidado do seu nome que está muito pálido. Deixa minha vida e não seja fanático. Eu quero acabar com o violeiro monótono. Um desafinado eu conheço a quilômetro. Ganha puca igual hipopótamo. Enjoa o ouvinte, não tem simancômetro. Eu já derrotei violeiro satânico, que no desafio era diabólico. Pra apaziguar esse encontro titânico, gastou um exorcista e um chefe católico. Até parecia um combate germânico, e o resultado foi mesmo caótico. E desandou o sistema orgânico, sujou na viola e acabou neurótico. Manhã sem alegria não é manhã. Por isso mesmo, o Canal 1 apresenta de segunda a sexta, das 9 às 10, Maurício Fares. Um programa que recebe o nome do seu locutor para, durante 60 minutos diários, trazer muita animação e um sorriso no rosto. Conheça a voz de alguém que tem por dom a comunicação. Maurício Fares. De segunda a sexta, das 9 às 10 da manhã, com Maurício Fares, no Canal 1. Há mistério em Teatro de Mistério, aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Decisión, tus razones tendrás, no pasa nada. Te diré lo que voy a hacer, lo mismo que ayer, igual que mañana. Tengo tiempo para decidir, porque al fin para mí es igual que te vayas. Y la vida puedes dejar todo por nada. Y si acaso un amor se nos va, otro llegará. Ayer, igual que mañana, tengo tiempo para decidir, porque al fin para mí es igual que te vayas, y la vida debe continuar. No puedes dejar todo por nada. Y si acaso un amor se nos va, otro llegará. No pasa nada, recuerda bien que todo tiene solución. No es la primera espina que al fin se nos clava, ni la primera que nos juega una traición. No te preocupes, corazón, a echarle ganas. Yo te prometo que me voy a levantar. Solo unos días tolera tantito el alma, pero te juro que la vamos a olvidar. La que me preocupa es ella, corazón, porque nunca va a encontrar alguien que la ame como yo. Y ese amor por el que un día nos dejó, va a pagarle de la misma forma un día con traición. Vas a ver que un día vendrá de rodillas suplicando una oportunidad, y llorando sufrirá cuando mire que hay alguien ocupando su lugar. La que me preocupa es ella, corazón, porque nunca va a encontrar alguien que la ame como yo. Y ese amor por el que un día nos dejó, va a pagarle de la misma forma un día con traición. Vas a ver que un día vendrá de rodillas suplicando una oportunidad, y llorando sufrirá cuando mire que hay alguien ocupando su lugar. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Thank you. Weinen sehen. Sonntagabend, kurz vor zehn. Kurz vor zehn. Wenn die Kinder schlafen gehen. Frau und Mann sich wieder trennen. Für eine Woche trennen. Ich hab schon Tracker weinen sehen. Zündung an und Schlüssel drehen. Wer es nie erlebt, kann's nicht verstehen. Ich hab schon Tracker weinen sehen. Ist die Angst, die immer mitfährt. Sobald er um die Kurve biegt und Fantasien durch den Kopf gehen. So viele Fantasien. Wenn er nachts in der Koje liegt, allein. Wieder ein Wochenende vorüber. Aufgetankt und trotzdem leer, die Seele so leer. Hundertmal und mehr erlebt schon. Diese Art von Abschied ist so schwer. Ist so schwer, ist so schwer. Ich hab schon Tracker weinen sehen. Sonntagabend, kurz vor zehn. Die Frau noch ganz nah in seinem Arm. Der Diesel läuft sich warm. Der Diesel läuft sich langsam warm. Vor deiner Glasse mit Crackers, einer guten Flasche Bier, und du fühlst dich wirklich wohl. Und er ist draußen auf der Bahn. Nem sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou a mais admirada. Pronto para ser surpreendido? Um contra o outro. Um programa de Carlos Bonaparte que põe frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1.